Caramba, Cash está começando mais um querido sensacional. Isso. E glamuroso Cash. Não sei porque eu falei glamuroso. Gramur, né? Gramur. Mas eu acho que é porque tem duas garotas aqui no Caramba Cast de hoje, mas enfim. Ou porque você tá mentindo, né? Ou porque eu tô mentindo, é. Enfim, mas vamos para as nossas apresentações de hoje. É, eu, talvez eu esteja mentindo mesmo, porque talvez tenha três mulheres aqui, mas enfim. Cara, você é tão engraçado! Deixe seu contato, por favor! Talvez a Praça é Nossa também queira entrar em contato. Jaider aqui, tá? Brasília. Sim. Certo, né, Jaider? Tá disposto a fazer essas coisas, né? Um pouquinho. Show do Tom também, tranquilo. Tranquilo, enfim. Ah, mas vamos voltando às nossas apresentações, então, por favor, o nosso másculo aqui da turma, Rafa. Ai, Jaider, você tá tão engraçado hoje. Pois é, né, gente? Você tá vendo? Brochei. Me apresentei. Tinha planejado uma coisa super bacana. Mentira, não tinha. Então, é isso aí, é. Se for pra mentir, não vou falar nada de verdade nesse cast. Vai todo mundo se fuder. Mentira. Que isso? Eu achando, porque tem duas meninas aqui, o papo ia ser um pouco leve, mas não, as coisas já começaram legais aqui, mas enfim. Ah, legais. Mas enfim, vamos para a outra apresentação aqui. Estava desaparecido, foi raptada por ETs, porque agora está em Brasília. Ela foi raptada e depois foi está de volta. Por favor, Ferdi! Olá, gente. Tô até com saudade, nem sei mais fazer isso, se é que um dia eu soube. Como vão vocês? Nós que tá. Eu tava com saudade também das conclusões, assim. Conclusivas. Conclusivas. Eu juro que eu pensei que ia falar conclusões conclusivas. Eu falei, meu Deus. Mas eu sempre falei isso, mas. Não... Mentira. É. Mentira. Isso. E para apresentar por último e não menos importante, por favor, a nossa querida aqui também. Nova Caramba Cat aí também aqui, por favor. Carol! Oi, gente. Como vocês estão? Eu quero agradecer, né, os comentários, os beijos, abraços e apertos de mãos que me mandaram. Obrigado. Isso. Também foram muitos beijos aí, muitos apertos de limões, enfim. Essa foi show do Tom, gente. Jaider hoje tá demais, meu amigo. Vamos lá, nós que tá. O que aconteceu? Não preciso nem fazer piada sem graça. Do pintinho você não vai contar, né? Pois é, o que aconteceu comigo hoje, mas enfim, vamos ao nosso cast aqui. Vou apresentar da galera. Não, é. Nossa, vou apresentar da galera aí. Mentira, né? Mentira. É, não é o cast agora. É. Não, mentira. Mas vamos para os nossos queridos comentários aí. Beleza? Vamos ver se tem algum aperto de limão aqui. Brincadeira, enfim. Nossa, Jades. Vai repetir isso quantas vezes, hein? Não sei, porque eu achei engraçado, cara. Eu tenho que ficar repetindo uma coisa assim, entendeu? Meu Deus, senhor, ajuda. Mas vamos para os nossos comentários. Primeiro comentário aqui do Rafael Pedroso Rodrigues. Ele falou. Putz, desenhos antigos. Ele é pedroso, ele é de rocha. Nossa, gente, desculpa. É porque nossa, eu tava no tão clima, mal, hein, galera. Vocês tava no clima mal. Do Jaider. O Jaider me deixou assim, aí agora vamos lá. Ele falou, putz, desenhos antigos. Lembro da época de Tom e Jerry Pokémon, da primeira temporada. Digimon, que era uma bosta. E um monte lá. Digimon era uma bosta. Oh, Digimon era uma bosta. Era uma bosta mesmo. TK, velho, TK era é... muito frio. Cara, sim, os cariosos vocês gostavam, né, seus merdas? Eu gostava mesmo. E aí, mano? Qual é? É. Mas enfim, ele falou: mas o que mais marcou minha vida de desenhos antigos foi a frase pelos poderes de Grayskull. Isso. É, falou a todos. Quer que eu leia? Lê o próximo. Que beleza. Não, vou ler. Calma. Oi, pessoal carambeiro. Não, desculpa. É mensagem do Alisson. E ele falou, Alisson, sei lá. Oi, pessoal carambeiro. Poxa, eu mandei a mensagem pra Carol e ela nem tava gravando hoje. Poxa. Tute, pelos comentários dá pra imaginar como eu sou. Mas é foda. Sobre o tema, achei foda. Mas eu via muito na muita TV. Então não vou comentar nada sobre o tema. Falou. Pô. Ah, eu vi o comentário dele. Eu ouvi depois. Um beijo pra... Qual que é o nome dele? Alisson. O Alisson. Sei lá. Sei lá, chama ele de Licinho, tá bom. Ou, oh, chamou o nome de ou, oh, né? É, tipo, ou, ou, ou, abraço. Abraço? Isso. É. Passou a sessão, abraço. Passou isso. É. Enfim, o próximo aqui do João. Ele falou, fala galera, beleza, não sou muito velho, então não vi muitos desenhos antigos, mas com certeza eu vi vários dos que vocês citaram. Como, por exemplo, o Dick Vigarista, Scooby-Doo, etc. Sempre quis assistir o final do Caverna do Dragão, mas nunca passou. Agora eu já sei, porque eu já li na internet como seria. Abraços. E ele deu uma sugestão de tema aqui também, que está anotado também. E quem sabe a gente faça um cast com esse tema aí. Então continue mandando temas também vocês aí. É, próximo comentário do Vitor. O Vitor falou, e aí pessoal, gostei bastante do podcast dessa semana, foi divertido relembrar esses desenhos e ver que consegui reconhecer todos eles. Mas só queria dizer que vocês esqueceram de um, o Gato Félix. Esquecemos não. Falamos sim. Falamos. Você escuta essa porra de brincadeira, Vietinho. Falamos sim. Vietinho, é brincadeira. Falamos. Eu falei, foi. Eu citei. Próximo comentário. Próximo comentário é do Brian. Ele falou, fala galera do Calamba, curti muito vocês, escolheram meu tema como cast, sendo que foi meu primeiro comentário. Valeu, galera. Eu tô mandando um vídeo de que aconteceu quando o Coyote pegou finalmente o Papa Léguas. Vai estar aí o link na descrição aí do cast, tá certo? Certo. Porque eu que coloco o link, enfim. Mas enfim. É, o outro comentário aqui do Ranieri. Ele falou, e aí galera, adorei esse caramba porque me lembrei da minha infância escrotamente. Bem, eu adorava... Escrotamente? Não fala assim do Rainan. Infância boa essa, hein? É uma infância escrotal, uai. Sabia que em Brasília escroto, Carol, é uma coisa boa? É. Nossa, muito escroto, muito bom. É, até eu me habituar a isso, eu fiquei confusa. A gente pode contar melhor pra vocês. Você fala assim, caralho, muito escroto, velho. Muito escroto, velho. E eu pensava, nossa, é tão ruim assim. Eu ia ver uma coisa legal. Aí depois de muito tempo eu fui descobrir que escroto era algo bom. Mas pode ser uma coisa ruim também, o escroto. É tipo que nem foda. Pode ser foda bom e foda ruim. Você pode falar assim, ó, caralho, mano, isso daqui, velho, esse jogo é muito foda, velho. Ou você pode falar bem assim, caralho, velho, isso é foda, hein? Tipo, de ridículo. Ou você pode falar, velho, aquele moleque ele é muito escroto, velho. Ou você pode falar, velho, muito escroto isso. Depende muito da entonação de voz. Bem-vindo a Brasília, beijos. Obrigada aí, viu? Valeu. É, Brasil e suas gírias locais. Escroto. Suas gírias escrotas, mas enfim. Aí falou, bem, eu adorava o Super Mouse, Frangolino. Também gosto de um desenho muito bom, mas que quase ninguém conhece, que é Power Stone. Poder da Pedra, beleza. Que lindo. Aí falou, bem, o que mais me deixou feliz nesse cast foi que o Tuti falou que assistia Tecendo Saber. Aí sim, hein. Bem, eu achei... Tecendo saber? Isso. Tecendo saber, porque não basta você saber, você precisa tecer. Tá, né? Tá, né? Aí falou, bem, eu achei que eu fosse a única pessoa da face da Terra que assistia isso. Bem, é isso aí. Bom trabalho, abraços. Façam um cast sobre amigos, filhos da... Isso mesmo. Bom, então... Amigos, filhos! E aí, vamos começar nosso cast. Está anotado também a sugestão de tema, então, galera, continue. Ah, não, a gente não pode nem falar o nome do cast. Como é que a gente vai fazer um cast sobre? Não, amigos sacanas, isso. Ah, tá bom, o Globo. Amigos não muito legais. Isso. Não muito amigos. Amigos... Amigos mentirosos. Amigos da onça. Amigos que nunca chamaram Júnior, né, porque... A mãe, hã? Entendeu? Que ó, nunca chamaram. Sim, que o nome deles nunca vão ser Júnior, porque a mãe. Ah, essa aqui. Nunca é. Sabe. Uhum. Tá, consequentemente, ela é. Sim, eu entendi, já entendi. Já pode parar agora. Bom, mas enfim, então. Enfim. Vamos para o nosso cast de hoje. Mentira. Não, vamos sim. Vamos para o nosso cast de hoje, porque o tema é mentiras. O tema sério? Não, mentira. Enfim. Tinha que falar isso, cara. Não, é verdade. Mas o tema de hoje é mentiras, isso mesmo. Aquela mentira que a gente conta para qualquer pessoa, para qualquer momento, para qualquer coisa que você queira escapar ou entrar numa fria. Mas, enfim. Bom, vamos começar, então, para quem puxa a primeira mentira aí. Vamos começar pela Carol. Mentira. Vou começar pelo Rafa. Ah, meu Deus. Ah. Mentira, pode ser a Carol mesmo. Ah, então tá. Ó, tipo, eu não sou muito de contar mentira. Eu sou muito verdadeira, sabe? Mas, tipo, a mentira mais pesada que eu contei foi em 1º de abril. Mas foi muito pesada mesmo. Mas 1º de abril pra mim é uma diversão. É um parque de diversão da data. É, 1º de abril é uma parada interessante, né? Mas tem umas paradas tão retardadas. Quando eu era criança, eu via aquelas crianças imbecis chegarem na sala e falarem: cara, ganhei na loteria, sério? Não, 1º de abril. Porra, mano. É, sempre tem uma coisa. Não, tipo, eu já contei muita mentira, assim, coisas idiotas, assim, sabe? Só que depois sempre a pessoa sabe, tipo, ah, eu tenho um violão super legal. Aí a pessoa vem na minha casa: ah, cadê o violão? Eu falo: ah, tipo, tá na minha primeiro tia. De abril, uma outra mentira, assim. É essas mentiras idiotas que eu conto. Sempre todo mundo sabe que é mentira. Não, depende. Porque o negócio de falar mentira, velho, você tem que formular a mentira. Pra ser uma boa mentira. Exatamente. Se pra ser uma boa mentira, você precisa formular a mentira. Porque se você falar em cima da hora, ah, não sei o quê, não vai colar. Principalmente quando você faz alguma coisa errada, você quer falar pra sua mãe, eu vou falar mais baixo, senão ela vai entrar aqui e vai me dar um tiro. Mas se você formular uma mentira pra sua mãe ou alguém próximo, você tem que pensar no que você vai falar. Não, mais do que pensar, você tem que acreditar na sua mentira, cara. É verdade, é verdade. Se você acredita no que você tá falando, chega uma hora que até você acha que é verdade, a coisa mais absurda. Que nem aquela vez que eu acho que eu já até contei, que eu virei pra toda a minha sala e fiz eles acreditarem que eu não fazia cocô, que todas as minhas secreções eram inseridas pela urina. Não, cara, eu tava só mentindo, exercendo a meu poder. Tá, tudo bem, você podia inventar qualquer coisa, velho. Até que tem um filho, mas que não faz cocô, Ferdi. Sério. Exato, porque na verdade me perguntaram, porque eles estavam peidando na sala de aula. E aí eu falei: seus escrotos parem, sabe? Tipo, eu só quero viver sem sentir esse cheiro nojento. Aí ele cagar, eu cago. Não, aí ele: tá, você não peida? Eu falei: não. Ele: como não? Eu falei: não, eu não peido e nem faço cocô, e não sei o que lá. E todo mundo inventou toda uma mentira. Mas a grande questão é que depois eu passei o ano inteiro podendo sair pra fazer xixi o quanto eu quisesse. Porque a professora acreditava que como tudo era... Ah, para, não, não, é não, você enganou com a professora, velho. Sim. Qual é o problema? Como é que essas pessoas podem dar aula, velho? De verdade. Não, mas ué, eu fiz um argumento muito bem feito, sério mesmo. E aí eu falei pra ela pesquisar na internet, era uma doença muito rara, que era muito divulgada na mídia, mimimi, e que eu não gostava de falar sobre isso, porque afinal de contas não era algo que eu precisasse ficar espalhando e blá blá blá blá. Sai pra lá, gente, eu cago em você. Véi, essa professora, velho, devia ser muito problemática, velho. Fim de carreira, sério mesmo, velho. Usa fralda geriátrica pra acreditar nas coisas dessas. De verdade, de verdade. Não, cara, eu acho que aposto que eu conseguiria te convencer. Só isso que eu tenho a dizer. Eita! Bichê! Tomara que ninguém da sua sala esteja ouvindo. Ah, não, mas eu acho que essa mentira já foi desmascarada. Eu acho que eu desmascarei depois de um tempo, assim, no final do ano, pra rir de todo mundo, tipo, otários! Otários, eu cago sim, tipo isso. É, tipo isso. Não, velho, sério mesmo, se tem algum cara que tem 18 anos, 19 anos, e que estudou com a Ferdi e ainda pensa que ela não faz isso, você tem um problema muito sério, velho. Na verdade, não tem não, porque eu não faço, gente, é uma doença, eu tô aqui querendo me redimir dessa doença horrorosa. Mas eu tenho isso e tá bom, é mentira, eu não tenho, faço cocô e eu sou normal e tá tudo bem agora. Ainda, não que seja uma coisa lá muito legal, né? Mas tudo bem. Vamos mudar de assunto, né? Parar de falar essas coisas. Mas tipo assim, quando você é criança, quem é que nunca mentiu, né, velho? Das coisas que acontecem na escola, né, velho? Assim, quando o seu amiguinho chegava pra você e chegava e falava bem assim, ó, vou contar pra sua mãe. Tinha coisa pior não, velho. Podia ser a mentira, mas tu ficava morrendo de medo de me contar uma mentira. E falar assim, ó, vou contar pra sua mãe que você me bateu. E você morria de medo quando você era criança. Você era uma criança insolente que acreditava que as pessoas não faziam cocô. E aí você... Mas a pessoa nem tinha acesso à sua mãe, e ela virava e falava que ia contar pra sua mãe, e você todo, vixi, agora eu me ferrei. Vixi, pra mãe não. E como é que a pessoa ia... Não, e como é que a pessoa ia falar com sua mãe? Nem você falava com a sua mãe, porque ela tava o tempo inteiro ocupada trabalhando. Mentira, gente, eu não tenho traumas quanto a isso. Um beijo. Contando com esse negócio da mãe aí, a mãe também é uma coisa que ela conta mentira pra você desde pequeno, uma coisa assim. O tempo inteiro. Sua mãe é o poço de mentiras, isso mesmo. Ela conta mentira pra você direto. A mentira mais deslavada que ela conta pra você é quando ela chega. Espera, preciso me justificar. Minha mãe escuta o Caramba Cash, cara. Como é que vai? Como faz? Manda um beijo pra ela no final. Mãe, você é um exemplo pra mim. De mentira. Mentira. Não, mãe, é mentira, não. Isso. Beijo pra mãe do Rafa. Mas enfim, aquela mentira mais deslavada que ela conta é aquela maravilhosa mentira que ela fala: meu filho ou minha filha, você é lindo. Ah. Ela, não, é engraçado que todas as mães falam isso para todos os filhos de vocês. Tem uma população no Brasil de 1.180 milhões de habitantes bonitos. É uma coisa sensacional. Para sua mãe. Mas uma quando você corta o cabelo, o cara pode desenhar o símbolo do Hitler lá, ó. Só você acha que na sua cabeça que sua mãe vai falar: eu gostei. Tipo, sério. Eu vou cortar meu cabelo. Ah, é? Deus. A função da mãe é fazer isso? É. Porque a minha, ela tem um prazer mórbido de dizer que eu tô feia, que eu engordei, que meu cabelo ficou ruim, que era melhor no ano passado, que a minha roupa não cai muito bem, que se tivesse na minha prima, tava melhor, que eu não sou tão inteligente ou tão talentosa assim. Eu acho que minha mãe tá com alguma, né... Algum distúrbio mãezístico aí. Eu vou falar pra ela. Não, não, Ferd. Acho que não. Acho que não. A minha também é assim. Ah, é? Acho que o problema tá na gente. É pra meninas, né? Eu acho que é uma questão. A minha não chegou a esse ponto, não. A minha fala bem assim: mãe, o que você acha? Essa blusa ou essa? Ela falou: tanto faz. Mesma coisa. Normal. Normal, nossa. É o pior, normal. E quando eu falei bem assim: mãe, eu vou sair, eu vou lá, ela olhou pra mim e falou: olha, mas ela não falou tão agressiva assim, mas ela falou bem assim: acho que você deveria trocar de roupa. Aí eu falei: porra, tá. Aí eu cheguei no meu irmão e falei bem assim: Douglas, tô legal assim? Ele: você vai sair assim? Meu irmão fala mesmo, meu irmão tá nem aí. Né, mãe, né? Né? Mas fugindo já do lado das mães, assim, partindo pra outro lado, aquele sensacional telefonema que você recebe, sua mãe atende e uma voz de telemarketing fala a seguinte frase: bom dia, seu filho foi selecionado e ganhou um curso de informática. Ah, essa aí é mítica, hein? Essa é clássica. Né? Cara, sem sacanagem, eu acho que já ganhei tanto curso de informática, eu já era pra ser um professor, já era tanto curso que eu já ganhei. E aí você mente e fala que já tem, né? Você fala bem assim: é porque eu já faço. Já faço, fiz o curso aí. Né? Você não tem alguém que queira indicar, senhora? É exatamente isso. Você, olha, exatamente, é isso. Você não tem alguém que queira indicar, aí eu falo: poxa, eu não tenho, eu sou sem amigos. Pra ser sorteado, de repente? Eu tenho amigos online, você quer? Né? Poxa, eu nunca ganhei um curso desse. Tô triste. Oh, meu Deus. Carol, você acaba de ganhar um curso online. Você gostaria de ter um curso de inglês online? Ah, então eu já faço. Ah, então... Você tem alguém que você gostaria de indicar? Exatamente assim. Tem uma amiga minha que chama Ferdes. Aí ela com certeza vai estar interessada. Ah, nossa, ainda joga... Com certeza, se pode aí. Então, senhora, na verdade, eu sou atendente do curso, ganhei de graça, senhora. Estou fazendo aqui. Dá uma risada feliz, a risada feliz. Então... Amiga Carol, agora que eu virei atendente de cursos, eu ganhei inteiramente grátis. Poxa. Então a Carol ainda não recebeu o curso de informática dela, então se você recebeu e já tem, repasse pra Carol, enfim. Nossa, repasse. É corrente do. Corrente do curso. Corrente do curso de informática. Agora, aquela outra mentira clássica também é que você tem um segredo maravilhoso que você vai contar pro seu amigo e você fala. Ah, Jesus. Ele fala desse jeito: não se preocupe, eu não vou contar pra ninguém. Minha boca é um túmulo. É, a boca é um túmulo. Por isso que fede, mas... Beijo, Zoc. É, a mensagem que você acaba de contar acaba de espalhar mais do que cidade do interior, sério. Não conte nada pro seu amigo, porque se é um segredo, é pra ser um segredo, não é pra contar pra ninguém. Se ele fala, não vou contar pra ninguém, com certeza ele vai contar. Assim como você contou pra ele, vai virar um ciclo vicioso e coisas do tipo. É, outra coisa também, galera, é aquela, por exemplo, eu, por exemplo, nesse momento estou ausente no MSN, mas com razão, porque eu estou gravando o Caramba Cast. Mas tem aquela pessoa que coloca ocupado no MSN, mas ela não está ocupada, eu faço isso geralmente, sei lá, 80% do meu tempo no MSN. Bom saber, filha da puta, que quando eu falo com você, você não me responde, é porque você estava lá, né? Não tem. Mas será que isso é uma mentira mesmo? Eu acho que não é uma mentira, acho que a pessoa tá omitindo um pouco. Mas não, ela está ausente, mas ela está ausente da vida, né? Nossa, morreu, não. Ela está ausente, ausente dos laços de amizade. Então ela não está pra você agora. Ela pode estar ausente só pra você, meu amigo. Desculpa. Se está ausente, é porque está ausente para alguma coisa ou para alguém. Se você é essa pessoa que está ausente, desculpa, você não é querido por ela. É triste, né? É triste, mas a vida é feita disso. Isso. Outra mentira deslavada também, que você acompanha na sua televisão, com certeza todo mundo que está ouvindo o cast já acompanhou, é aquelas famosas e queridas propagandas da Polishop. Ah, que delícia você! Você pode comprar agora, olha só, presta atenção, olha só o suco saindo. Olha isso aqui. Você pode empurrar com o dedo a mandioca. Nossa, que horror. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa, porque você comprar esse... Olha só, se você comprar o Juiz Ervalita, você leva inteiramente grátis a espátula pra juntar os caraquerequinhos do Juiz Ervalita pra você. Mas você tem que ligar agora. E só os 5 primeiros ligadores que vai ganhar essa promoção. Se você não ligar agora... você vai perder essa promoção, porque essa promoção é só pra você. É isso, é. Isso. Meu Deus. Polishop acabou de lançar um produto, eu vou estar mandando o link pra vocês aqui. Sério, que eu não acreditei quando eu vi na televisão esse novo produto da Polishop. Não sei como é que eu explicar. Sabe aquelas coisas, por exemplo, o que a gente pensou quando leu o comentário do menino falando escrotamente? Então, o objeto da Polishop é aquele naquele formato e que você, que você faz o mesmo movimento. Hã? E dizendo que você ganha músculos com aquilo, cara. Que nerd, como é que é? Que porra é essa? Eu não entendi, Jair. Eu fui pervertido agora, cara. Atenção, carambeiros. Pausem o CarambaCast e cliquem no link. Novo produto da Polishop. Veja o vídeo e depois é só clicar em play novamente. Caralho, como é que você faz a publicidade desse produto, velho? Tu viu lá como é que tu malha lá, né? Deus. E o bicho fica super bocadão, né? Que você... Ai, galera. Poor man. Ai, gente, que absurdo. Não, gente, eu não quero continuar vendo isso, meu Deus. Que triste. Total. Vamos voltar. Mas, velho, onde nosso mundo foi parar, senhor? Como é que é o nome desse produto aí, do Polishop? Shake Waker, sei lá. Puntão. Mas, enfim. Então, galera, vai estar um link aí embaixo desse novo produto da Polishop. Que, sério, eles vieram buscando do seu passado e adaptaram esse produto pra você criar músculo, criar massa, isso mesmo. Então clica aí, então, que você vai ver. Que enganação da Polishop, porque senão, sei lá, milhares de adolescentes estariam hoje como, sei lá, um Rambo da vida, mas enfim. Outra... Que horror, caralho, meu irmão. Isso. Ah, se você é menor de 18 anos, por favor, não clique no link. Apesar que é só apenas um produto da Polishop. Aham, uhum, tá. Mas enfim, outra mentira deslavada que alguém tem aí para compartilhar conosco. Mas é porque, tipo, as meninas, elas estão aqui, as mulheres, e elas vão concordar. Porque, e quanto à relação à mulher, cara, às vezes tem as mentiras boas, né? Você precisa contar as mentiras boas, né, cara? Às vezes, assim, por exemplo... Tipo, chega sua amiga toda barangona pra você, mas não tem mais jeito dela se trocar. E ela precisa de autoestima, e você tem que ajudar isso nela. Ela vira, ai, amiga, tô bonita. Isso. Você vai falar o quê? Não, você tá um demônio, eu acho que você devia se jogar no lixo. Morre, diabo! O resto dessa sua cara horrorosa e chega, né? Não, você vai falar, você claro, vai sorrir, amiga, você está e beber uma coca. Ou falar simplesmente que tá muito bonita, tá linda, você é linda. Exato, tá vendo? São mentiras que você precisa dizer isso pra pessoa pra ela se sentir melhor às vezes, entendeu? Quando a mulher chega pra você e fala bem assim, ai, tô gorda, meu amigo, não diga que ela está, por favor, de verdade. Diga melhor, não, fala. Você tem que na falar. Na verdade é melhor você falar, porque não. Ela vai crescer, nossa, mas ela não. Vai emagrecer. Ela vai emagrecer. Olha, tem um... E emagrecer é melhor pra ela. Eu vou contar uma história aqui que foi um colega meu que contou. A tia dele perguntou pro marido, falou assim, amor, eu tô gorda. E ele falou, tá um pouquinho. Aí ela foi e brigou com ele. Porque agora não era a hora dele dizer que ela estava gorda, e sim na hora de falar, não, amor, você está normal. Pelo menos o normal, né, velho? Mas não gorda, não. Aí... Ela foi lá e perguntou a segunda vez e falou bem assim, amor, eu estou gorda. Ele falou, tá um pouquinho, mas é de você assim que eu gosto. Aí sim, hein? Ele não mentiu, mas poderia ter resolvido tudo na primeira vez e falado, claro que não, amor. Olha só, o céu tá tão azul hoje, né? Então, você podia dar uma... Porque tem... É sério. Igual a pessoa chega no MSN e fala bem assim, oi, tudo bem? Mesmo que não esteja, você vai falar tudo, e você? Porque se você falar assim, não, e você? Aí a pessoa vai falar... O que é que está acontecendo? Aí você vai lá, não, tem que começar a contar toda porque a história. Se for um cara. Amigo seu. Não. Se for um amigo, é outro. Não, mas se for um amigo seu, você vai falar. Não. Aí você vai contar tudo. Agora, se chega uma pessoa do telemarketing e fala, olá, senhora, bom dia. Você vai falar, não, minha filha, tá tudo muito triste, sabe? Acabei de perder meu cachorro, descobri que minha avó tá com câncer. Credo, velho, a perda é muito cruel, velho. Aí ela vai falar assim, então vamos falar de coisa boa e já vai vender o produto dela. O meu vizinho fez isso, cara. Tem um novo carenciosol aqui pra você. O meu vizinho fez isso. Eu tava dormindo na cama, assim, tipo, no colégio, né? A professora tava gritando no microfone assim, bom dia, que não sei o quê. Quando ela falou, bom dia, meu vizinho falou, bom dia o caralho. Que porra. É porque o Jaider, vou contar uma história pra vocês. O Jaider mora do lado de uma escola. E às vezes você tá conversando com o Jaider no Skype, você só escuta assim, parece que é um sinal. Eu juro que eu, toda vez que eu escuto, penso que o Jaider vai sair correndo assim, recreio, merenda, saca? Tipo, assim. É muito perto. Mas, tipo, não é, Jaider? Uh-huh. Aí, tipo, a professora falou, bom dia, o cara já remendou, já na lata. Bom dia, o caralho. É isso aí, meu nome é Zé Pequeno. Você vê como as pessoas são sinceras hoje em dia. Mas, enfim... Próxima mentira, alguém? Não, mais alguém? Tem aqueles mentirosos, tem as pessoas que são os mentirosos de plantão, né? Elas precisam mentir pra demonstrar que elas têm alguma coisa na vida e que elas precisam aparecer e por isso elas mentem o tempo todo. O cara, tinha um colega meu que ele estudava com a gente no primeiro ano. Aí ele foi, se mudou e falou bem assim, aí manos, eu vou me mudar aí. Pra uma casa gigante lá em Goiânia, blá, blá, blá, blá, não sei o que. Passou 6 meses, a gente viu o moleque lá em frente à escola novamente, e ele ficou com vergonha de dizer pra gente, ou seja, qual é a função de um cara desse, velho? Por que ele quer aparecer e falar que vai pra outro estado? Mas tem pessoas que é assim, velho, pessoas que são assim, elas precisam dizer que... Mas isso não é nada, às vezes o coitado... Não, mas olha isso, beleza. Às vezes o coitado achou que ia, não deu certo, né? É, tá bom. E um primo meu, muito querido, chamado Cristiano. Oi, Cris, se você estiver ouvindo isso, vou contar pra todo mundo suas mentiras pra te envergonhar mais, tá? Um beijo pra você. Ele contava umas coisas tão ridículas, do tipo, na 7ª série, estudava ele e meu outro primo. Aí um dia ele chegou pra uma rodinha de amigos assim, ah, porque lá na minha casa a gente é muito rico, a gente tem todos os canais da Sky, não sei o que lá, e eles nem sequer tinham TV a cabo, não porque eles não tinham dinheiro nem nada, mas porque eles mal ficavam em casa, não sei o que lá. Aí ele chegou pro meu primo, não é verdade? Aí meu primo, não. Aí ele, mas eu tenho todos os canais, não sei o que, meu primo, não. Aí depois ele veio contar essa que é clássica. Ele falou que ele estava surfando, que ele morava na praia, né, até os 13 anos. Aí ele mudou pra São Bernardo, minha cidade. Daí ele veio contar essa história de que um dia ele estava surfando e aí veio um tubarão do lado dele pegando a mesma onda e ele passou a mão no tubarão. Ah, só tá. Só isso. Aham, Cláudia, senta lá. Era mas um o pior tipo de mentiroso... E ele continuava pra sempre. Falando que tinha pegado todo mundo. A diretora da escola era isso. Mulher de 87 anos. Isso, e esse é o pior tipo de mentiroso. Esse é o pior tipo de mentiroso. É aquele que mente... Porque se você mentir sobre objetos é uma coisa, agora você mentir sobre pessoas, cara, aí você mexe com as outras pessoas, não necessariamente as mulheres que você ficou, que você pensa que ficou, ou que você mente que ficou, mas sobre amigo também, você vai mentir pra destruir o cara, sei lá, tem pessoas que gostam de destruir os outros pra aparecer, ou que eles querem aparecer e falar, tá vendo aquela mina ali? Ah, já peguei. Às vezes ele nem conhece a guria, mas ele quer aparecer e falar, pô, beleza, hein, Champs? Parabéns pra você, cara. E o cara fica com você uma vez e sai contando pra todos os amigos. Gente, já comi. Comeu sua mão, filho. Beleza, é um metelão. Vai fuder, né? Nossa, vai tomar no cu. Essa é que me irrita mais que todos, sério. É verdade. Nossa, você tá lá na boa, conheceu o cara um dia, deu um bom dia, o cara já tá. Essa aí já comi, é minha. Tá em todos, você é minha namorada. Tamo pra casar. Fuder, cara. Aí é foda, acho foda esses caras. Muito. Uma coisa pra mim, tipo, uma coisa assim. Eu tava ficando com o menino, aí eu enjoei, sei lá. Falei, ah, não quero mais, nunca mais, assim. Aí eu falei, ah, tchau, adeus. Aí ele foi lá, falou que ele tinha me pegado, tinha me comido. E que eu pedi ele em namoro. E que ele, tipo, falou que não. Sendo que ele me pediu em namoro. Aí eu cheguei e falei, gente, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Claro, aí, que são as coisas acontecem assim, né? Ultimamente as mulheres que pedem os homens em namoro, né? É, aí ele falou e que elas que têm a voz grossa também. Gente, foi muito absurdo. Me deixou com muita raiva. Muita raiva. Porque, tipo, tudo bem. Muita gente não acreditou, mas muita gente acredita, né? Aí você fica com uma imagem, tipo, porra, quem tá falando a verdade? É muito chato quando uma pessoa envolve outra pessoa na mentira, porque uma delas vai estar mentindo, e muita gente pode pensar que é você. Ah, mas as pessoas que te conhecem de verdade pessoa. Nunca vai... Mas é uma coisa que eu tenho. Pode falar. Aconteceu a mesma coisa comigo, assim. Eu ficava com o moleque e de repente não queria mais ficar com ele. E eu falei pra ele que não queria mais ficar com ele, deixei tudo muito claro e tal. Só que ele gostava de mim. E virou e falou pra minha prima, ah, a gente ficou durante um mês, o que, que isso significa pra você? Aí eu, pegasse pra mão. Mim, um mês significa que ele pegou na minha mão e me levou no cinema, né? Aí a minha prima vem pra mim, ah, por que, que você não me contou nada? E eu, tipo, contei nada do quê? Aí ela, é porque você fez coisas com não sei quem. E eu, tipo, vai se foder, eu não fiz coisas com ninguém, eu não tenho Alzheimer. Eu conheço, eu sei, não fiz. Não eu não fiz. Me droguei. Aí ela ficou, não me droguei, não tenho Alzheimer, tô passando bem, então eu sei que eu realmente não fiz. É, mas ele falou que fez, se eu fosse você, eu ia ficar cara a cara com ele. Eu falei, não, se o cara é doente, babaca, foda-se ele. Se você que é minha prima, me conhece desde sempre, não quer acreditar em mim, foda-se você então, cara. Porque, sinceramente, eu não vou ficar me justificando pra um boiola desses. Exato, Ferdi. Muito bem, Ferdi. Tá vendo, gente? Fica a gente da Ferdi, cara. Foda-se. O cara contou mentira de você, foda-se, meu amigo. A pessoa deve ter problema. Precisa de ficar contando mentiras pra aparecer que você é ridículo. Mentira. Caramba. Isso. Mandei se fuder. Mandou sim. Isso. Então, como diria aquela bela frase, fale bem, fale mal, mas não, brincadeira, isso só serve, não, porra, serve nem... pros famosos essa daí. É, falem bem, falem mal, prefiro nunca falem de mim, então. Isso, nunca falem pra ser um desconhecido do que, sei lá, uma mentira na boca dos outros, mas enfim. Mais alguma mentira, galera? Eu gosto de você, Jair. Não é mais uma mentira? É, obrigado. Cara. Brincadeira, Jair. Eu também gosto de você, cara. É, você é um dos meus melhores amigos, tá? Filha da mãe, viu? Mas enfim. Você é super gentil, Jaider. Obrigado, cara. Ué, mais alguma? Tá bom. Eu não minto. Olha, meu Deus. Eu mito. Temos uma santa no cara, mas enfim. Não. Mentira. E bom, galera, então vamos encerrando o nosso cast de mentira de hoje. Mentira. Não, é verdade, agora sim. Nossa. Estamos encerrando o cast. Pegadinha do caramba. Agora é sério mesmo. Vamos encerrando o Caramba Cast de hoje, galera. Isso mesmo. Eu tinha uma mensagem pra... Ah, lembrei. Galera, dia 11 e 12 de dezembro eu estarei. Rafa também estará, não sei se a Fede estará. Estaremos. Estaremos. A Carol não estará porque ela mora longe daqui. Mas ela está convidada. Se ela quiser vir pra cá, tudo bem. Vai estar rolando dia 11 e 12 de dezembro um evento de anime e cultura japonesa aqui. E eu estarei lá, o Rafa também estará. Fede também. O Anime Nation. E galera, eu vou estar levando as camisetas do caramba aqui. Se alguma galera de Brasília estiver interessado, eu estarei no palco lá, beleza? Não sei se eu estarei apresentando, ou se eu estarei junto com o apresentador, mas eu estarei no palco lá. Se ele for só segurança que dá choque nas pessoas, tipo, vai, vai, vai! Isso. Não sei, a gente não sabe identificar ainda. Mas se você quiser interessado nas camisetas, só chegar lá no palco lá e perguntar pelo Jaider. Isso, todo mundo vai saber quem sou eu. Enfim. Popular. Ou pelo Rafa. Eu vou estar com a camiseta do caramba e provavelmente a única pessoa que vai estar com a camiseta do caramba. Quer dizer, as únicas pessoas que vão. Quer dizer, só eu que vou estar com a camiseta do caramba, porque o Jaider vai estar com a camiseta do evento. E então, se você vê uma pessoa com a camiseta do caramba, você vai saber que sou eu, então você pode chegar comigo conversar. E se você quiser a camiseta, fala comigo, que a gente vende pra você. As coisas estão mudando. Isso, vai estar rolando o sorteio também. Na hora do sorteio vai estar rolando a camiseta do caramba lá. Então, galera de Brasil, se quiser ficarem ligados, na hora do sorteio lá no palco vai estar. É mesmo, Jaide? Pois é, cara. Não, mas eu tô contando pra todo mundo agora, vai estar rolando o sorteio da camiseta do caramba no palco. E a galera tá convidada pra ir pro evento. Vai estar lá o Mundo Canibal. Galera do Mundo Canibal. Os dubladores e os produtores. Dubladores, vai ter uns cantores japoneses lá também, vai estar sensacional. Vai ter o cantor da música original do Pegasus Fantasy. Isso. É Pegasus Fantasy. Do Dragon Ball também, né? Isso. Então, galera, tô toda convidada para ir pro Anime Nation aqui em Brasília. Beleza? E é isso daí. Nos encontraremos lá se vocês estiverem à procura de todos do caramba. Isso. Eu e o Jaime. Eu já. Não, eu vou também. Aí, a Fer tá aí, agora eu vou ter. Perdi. Ah, galera, e só mais uma coisa também, última mensagem. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro, são exatamente 23 horas e 55 minutos. Daqui a 5. Repita, 23 horas e 55 minutos. Daqui a 5 minutos, galera, isso mesmo, estará entrando na sexta-feira, é aniversário de quem? De quem? De quem? De quem? Fala pra mim? Carol! Mentira! Mentira! Ah, que emoção! E não é mentira, gente, é verdade mesmo. É verdade mesmo. Então, galera, como esse cast vai estar saindo só no domingo pra vocês aí, mandem as mensagens aí pra Carol aí, de parabéns aí pra ela, beleza? Se quiser. É bom. Não? Mandem mensagem. Mandem de áudio, de vídeo. Mentira. De áudio, de vídeo. Escreva, código Morse, enfim. Mande sua mensagem. Parabéns para a Carol. Quantos anos, Carol? Helicópteros. 18 anos. 18 anos já pode matar e ser preso, uma coisa genial isso. Não. Com 17 também você pode matar, meu amigo. Mas não vai preso, garoto. É assim, ó. As vantagens da pessoa fazer 18 anos é que você pode ser multado, ser processado. Andar de carro. Você responde agora completamente pelos seus atos. Entendeu? Ai, que merda, hein? Você pode ficar bêbada, comprar cerveja e bebidas e cachaças todas e não vai dar nada. Porque você já é de maior. Sou sua mãe que provavelmente vai arrancar o seu couro. Mas. E, parabéns, gente, Carol. Se vocês quiserem. Obrigada, gente. Obrigada por lembrar. Na verdade, até eu já tinha esquecido aqui. Que data importante. Não, juro, às vezes eu esqueço, sabe? Eu esqueço de tudo. Mas obrigada, de verdade. Eu tô muito feliz de estar passando meu aniversário com vocês. E se vocês quiserem me mandar um presente, eu aceito. Eu tô precisando de um helicóptero, de uma casa. complexo ali, sei lá, pode ser no Morumbi ou algum lugar desse tipo. Tô precisando de um carro, um New Beetle conversível, então aí vocês escolhem, tá? Tem uma lista variada, posso mandar pra qualquer pessoa. Só é bem humilde. A lista é grande, então mandem para caixa postal, brincadeira. Mandem às vezes também uma parada que um remédio que coloca na realidade também. Brincadeira, mas enfim, galera, as mensagens dadas aí, manda as mensagens pra Carol de parabéns, vá com a gente lá no evento que vai estar rolando dia 11 e 12 de dezembro, enfim. E continue tweetando aí, CarambaCast. Tranquilo? Divulgação. E tá vindo coisas legais por aí. Novo layout, novas coisas, hein? Mentira. Não é verdade mesmo. Mas enfim, é porque eu sempre prometo e nunca vem a parada. Mas agora vai. Você nunca faz nada, Jair. Mas agora vai vir mesmo. Relaxa. Lá pro final de dezembro, já pra estrear o ano aí, vai estar vindo o novo layout da galera aí. As novas imagenzinhas. Até a imagem da Carol vai estar lá também. Nova caramba. Oh. Uhul. Isso. E é isso daí. Terminando o CarambaCast por aqui, galera. Hasta la vista. Fui! Beijos. Parabéns! Ah, Carol! Parabéns, Carol! Cadê a Rafa? Trouxe presente pra ela aí? Eu trouxe aqui. Tá aqui o seu presente, Carol. Ah, presente não precisava. Mentira, precisava sim.